escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Chora também. Emissão em que o Amilcar tem 86 anos. Ah! Foi uma data muito importante. Foi a única até agora que percorreu um ano inteiro. Quando eu tinha 85, já só foi a partir de outubro. 86 fizemos a maioria dos programas até agora. É verdade. Ai, Oscar! Ah! Amilcar! Então, hoje é a emissão 7 macacos. Tu és um. Obviamente, já sabe quem é que daqui é o macaco. Sou eu. E nem eu, que não sou nenhum. Fora não. Temos hoje a emissão 81, em que surpreendentemente vai para o ar um sábado. Ainda mais surpreendente, é às 8 horas e às 6 da tarde, 5 nos Açores. Vamos ver. Já disse que sim, disse que sim. Qual é a piada? Eu disse uma mentira. Já, vamos começar, é? Vamos lá. Não, vamos. Esse não parecia muito de... Parece os outros que relatam os jogos do Real Madrid. Ui! Hoje temos assistência e tudo, não é? Quê? Hoje temos assistência e tudo, que pinta. Temos. Olha o barulho dela. 81. Porque faltam 19 para 100. É por causa disso. É verdade. E ora, deixa-me só fazer uma saudação, porque eu hoje lancei um convite especial. Já para a frente. Deixa-me só saudar, eventualmente, os ouvintes que tenham, ou que estejam a escutar a nossa emissão, que promete ser realmente deprimente. Fica o convite. Mas obrigado a quem, eventualmente, nos estiver a sintonizar a partir do Facebook. Porque, pronto, ontem, especialmente quando lançamos o convite, e de que lançamos porque foi a Rádio Trabalho em geral e não em específico, para hoje ficarem sintonizadinhos no programa de Escolhos Tu ou Escolheu. Vê lá que conselhos é que eu dou aos nossos ouvintes, já viste? Uma grande porcaria. Ah, podia, sei lá, dizer, o História de uma Visão, que só vai ser colocado daqui a 4 dias. Tu queres é afastar a gente da rádio, mas também. Bom. Pois. A esses resistentes e corajosos que estão aí desse lado, que são dois, é a minha mãe e a tua. Não acho que nem a tua. Minha mãe e o teu irmão, talvez. Talvez. Uma boa tarde a todos e bem-vindos à emissão 81. Já disse isso para aí 3 vezes. Eu tenho que arranjar assim. Eu já disse que era a emissão 81. E que faltava 99 para 100. Eu tenho que arranjar assim um som de palmas. Isso é uma ideia, já viste? Quando a gente... Eu ouvi a tua ideia do rádio à tarde de quereres meter som de fundo e lixar-te. Por acaso ouvi. É, já viste? Depois que pinta. Não, isto talvez não resulte. Se não resulte, não dá. Sem pinta. Mas depois eu... Vamos lá, faz o teu resumo da semana para ficares contente. Olha, o meu resumo da semana... foi uma semana espetacular. Espetacular. Fala mais alto. Foi uma semana... Olha, primeiro de tudo, foi uma semana em que... Sim, é verdade, tive muitos contratempos, mas também tive muita gente a fazer força para que continuasse... Em pé. Pronto, exceto quando fui dormir, mas pronto. Não posso, não dou a cabeça no teto. Sabes que o escritório é baixinho. Pronto. Depois. Finalmente, chuva. Como deve ser. Finalmente, chuva que se visse, digamos. Finalmente, palmas. Foi finalmente chuva como se visse. Não foi umas pinguinhas aqui lá de cima. Foi uma chuvinha mesmo. E cheio, pum. Uma chuvada, abril, águas mil, portanto, está bem. Olha, foi uma semana muito especial, sabes? E voltando a fazer referência ao Facebook, porque há aqui uma atividade maior no Facebook em relação à Rádio Antena Web, o que é bom. E eu vou falar nisto. Acho que nunca falei de uma rádio como vou falar hoje. Mas na passada terça-feira estive ali na rua Raimundo Carvalho, na rádio Gaia FM. Quem me ouviu, pronto, lamento imenso. Quem ouviu o JP e a restante equipa, ainda bem. Ah, mas falaste mesmo na emissão? Falei mesmo, não é de conta. Ah, pensei que tivesse não, durante, aliás, durante uma hora. Fogo! Aliás, até de imagem, aquilo não foi uma hora. Aquilo que foi uma hora e um quarto. O programa supostamente acabaria às 3. Ah, pensei, mas não foi em direto, foi gravado. Foi em direto. Em direto? Em direto. E não me mandaste mensagem? Então eu à noite liguei-te. Sete horas depois. Eu não disse a ninguém, sabes, quando uma pessoa... Mas se quiseres eu gravei, eu posso... Ah, então depois quero ouvir, para o ano. Sabes que... E o público também quer ouvir depois, guardar. Sabes que queres pôr aí um bocadinho? Não, que isso vai dar a geneira. Continua a falar. Não, podes tirar o som do micro. Continua a falar, estás a falar bem. Pronto. E então, digamos que... Uma coisa que me deixou... Por acaso agora também com uma ideia, mas depois tenho que ver isso para no raio da tarde. Sabes que foi daquelas coisas tão boas, que tu não queres acreditar? Tu também não acredites. Pronto. Não, eu só na terça-feira, só quando lá estive, consegui acreditar que ia acontecer. Pois é. E pronto, aconteceu. Foi muito para mim. E depois tive a maior surpresa da minha vida. Que foi... Encontrar uma pessoa... Ah, eu ouvi isso do Spectrum. Uma pessoa? Reencontrei uma pessoa. Não vou aqui referenciar o nome. Mas eu reencontrei uma pessoa que, sem dúvida, foi das melhores surpresas que estava mesmo podendo ter feito. Isto foi o meu irmão. E ele trouxe-me essa pessoa aqui à minha casa. E foi a maior surpresa da minha vida. Para te ser até mais sincero, desde terça-feira que sobre esse assunto, e eu ainda não tenho palavras para descrever, já lá vão 4 dias, o impacto enorme que essa presença, que aqueles minutos tiveram em mim. Palmas para o teu irmão. É verdade, palmas para ele, porque de facto... Aqui uma mosca. Sim. Matei-te. Porque... Pronto, porque, digamos, foi de facto um momento marcante para mim. E é bom. É bom quando as coisas acontecem. Também houve uma semana de... Também foi uma semana de grandes reveses. Mas foi uma semana... De grandes fezes? Mas foi uma semana em que muita coisa boa aconteceu também. E isso é o mais importante. O teu irmão que agora já vai ter mais companhia para ti, não é verdade? Agora? Agora não. Daqui a meio aninho. Sabes como é que isso aconteceu? Era o teu irmão com a... O teu irmão faço com... uma ideia. O teu irmão com a catraia dele, não é? Sim. E então, pronto, forneceu-lhe tesouros. E o mais esperto de todos, o espermatozoide, foi o que causou o coisa. Exatamente. Pois, por ser o mais esperto, é que foi o espermatozoide. Nós hoje vamos começar com rock. Ah, é? Um grupo que é de rock alternativo, rock blues, rock... Já não é? Já foi. Pronto, um grupo... Nós estamos em 1991. Ah, um grupo que é de rock alternativo... Então, peraí, que não sei se eu ainda sou mais jovem, só tenho... Deixa cá ver. 53 rock anos. Rock alternativo, rock blues, não. Rock psicadélico e o rock duro, 63. Que é um hard rock. Foram formados... O grupo foi formado 38, em São Francisco, no estado da Califórnia. Não foi em 53, mas foi em 1989. É isso, é o que eu tenho. E então quem eram os seus integrantes? Oscar Aninho, Roger Rocha, se calhar era descendente português, Don Richardson, Krista Ilhouse e a mais conhecida Linda Perry, porque era a vocalista. E Linda, então... Linda Perry? Não digas que é a irmã da Cristina? Ou da Katie? Pois. A Katie não é Perry. Perry foi ela que inventou, que ela chamava-se Kate Hudson. No primeiro álbum dela era Kate Hudson. Acho que era. Pois é que decidiu virar para a pop. Deixou a música mais clássica. Pois então. Era. Kate pois Hudson. Era. És burra. Burra. Ei, como é que burra. Não... É a mesma coisa. Nunca mais me lembrei. Continuando. Este grupo... Podes continuar também. Nunca mais me lembrei. Este grupo atingiu o sucesso à escala mundial, não só em casa deles, em 1993. Isto já depois, um ano depois do álbum ter sido lançado, portanto em 92, saiu para as lojas Bigger, Better, Faster, More. Ou traduzido para português, até se me coçar o sovaco. Então foi muito. Começou por ter muito sucesso no Brasil e depois espalhou-se para a Europa. É como o Ice Age Pego. Um grupo dos Estados Unidos que teve sucesso no Brasil e depois na Europa, quer dizer. Bom. Então é como o Ice Age Pego. Bem, onde? Olha o dia que eu já te mandei as escolhas. 23 de junho. Ah! O single foi lançado no dia 23 de junho de 1993. É uma pergunta. O que é que és? A ver se me sabes responder a esta. Havia uma cantora que lançou o single. E disse que não queria ter sucesso com o single. Que se alguma vez tivesse sucesso, que se matava. E matou-se. Quem? Não sei, tu sabes. Estás a inventar? Estou a falar a sério. Quem foi? Eu sempre pensei que tivesse sido a Linda Perry. Linda Perry é vida. Pois, eu sei. Descobri isso, não. Foste tu que conheceste há 2 anos quando escolheste o que é o Ele é o Rei. O ano passado, pai. E então, quer dizer, ou seja, eu até aí tinha... Ai, o Ele é o Rei já passou aqui. Já. Já achou. Então, eu tinha mesmo na ideia que era Linda Perry que se tinha matado. Que não queria que o tema tivesse sucesso. E caso o tema tivesse sucesso, que se matava. E matou-se. Eu sei que houve um caso desse género. Eu acho que estás a mentar, mas já. Estava a ser. Quer dizer, não acho que estás a mentar. Foi mais uma informação que te deram que depois... Não, houve, assim, eu ouvi isto. Eu era miúdo, devia ter para aí 7 anos, 8. Mas na televisão, percebes? Na televisão. Tá, bem. Porque ao que parece, a pessoa matou-se mesmo. Teve sucesso e matou-se mesmo. Agora... Quem... Ai, matou-se mesmo ou matou-se só mais ou menos? Não, matou-se mesmo. Foi mesmo? Mesmo não se voltou a matar depois? Não. Que eu saiba, não. É assim. É como uma história que também... Eu sabes que eu acho? Que vim de outro mundo. No tio, o Carlos chegou do outro mundo. Sabes porquê? Porque eu lembro de ouvir uma vez uma história. Conta-me história. Uma notícia que abriu, aliás, inclusive o jornal da RTP. Pai 95. RTP1. Que era o bombeiro que morreu 2 vezes. Ser-se bombeiro não é só vestir a farda. Tu lembras disso? Da música? Lembro. Não, o bombeiro que morreu 2 vezes. Não. Lembro-me, mas foi treta. Isso foi um engano de um jornalista. Na década de 90? Para aí. Pronto, ok. Então isso aconteceu. Pronto, ok. Pronto, então isso está... Não aconteceu. Foi o jornalista que disse. Exato. Pronto, porque eu disse... Tu lembras a música Bombeiro? Vamos cantar. Se bombeiro não é só vestir a farda, é desfilar ao taneiro ao compasso da fanfarra, é ter valor, ter nobreza e altivez, saudemos com amor o bombeiro português. Não conheces? Já chega ao panças. Não conheces? És bom, mas é teu tempo. Vamos embora. O que é que dizes mais? Ah! Não sabias que o bombeiro morreu 2 vezes? Não. O Bertista? Não. Era o noticiário da RTP. Pois era. O que é que tem a ver com o que estamos a dizer? Porque foi a notícia, foi a musiquinha que abriu a notícia. As notícias. Eu gostava de encontrar a música que dava à tarde, depois do jornal. Não sei. E eu adorava aquela música. Também te apaixonaste por ela, 5 minutos. Não, apaixonando-me pela música durante muito tempo, ainda hoje. Ah, que bonito. Se não apaixonar por aquela música. Era para falar, bem, não falas para um erro. Posso falar sobre os motivos? É que normalmente costumamos. Sim, nós costumamos dizer os motivos porque é que escolhemos a música. A sério? Ei, não sabia, desculpa lá, podes falar. Pronto, então, mas desta vez vamos ser originais e eu vou falar porque é que. Isto ainda, a primeira música, e foi de propósito, que é a primeira escolha. Ainda na sequência das minhas últimas 3 escolhas, quando tive a prioridade, ou seja, há 2 semanas, que eu escolhi. O Barquinho, que trazia recordações de infância, uma amiga minha e tal. O Bons Tempos, que falava precisamente de Bons Tempos, foram esses que eu vivi há 15 anos, foi, se não me engano. Bons Tempos era eu, menino e moço. E a terceira era o Angel, também fazendo lembrar tempos, não de infância, mas de adolescência. Isto volta à infância. E já que é para celebrar o meu aniversário, eu vou recordar quando eu tinha, pai, 4 ou 5 anos. E dizem as más línguas que... Estás a ver o que eu estou a dizer? Bom, eu não estou a ouvir, estou a ouvir. Rezam as crónicas que quando eu tinha por aí 4 ou 5 anos estava numa confeitaria e essa música dava... Não, 4 ou 5 não podia ser, 93 tinha 6. Essa música dava numa confeitaria e eu estava lá sentado na confeitaria. Uma confeitaria que diga-se muito tropical. E então nós estávamos lá. E o senhor daquilo, que acho que ainda é o mesmo dono, ficava impressionado comigo. Porquê? Porque quando tocava esta música na rádio, eu punha-me a cantar a letra. Cantar devia ser isso que eu estou a fazer agora. I'm together, make me feel all a revolution. And don't take the money now, step outside now, take a look. E então, a música que se mais fala... Já tinhas uma voz muito adulta já, na altura. Eu acá... Ah, tá bem, pois. Na altura em que... Quando é para falar de músicas que eu cantava em miúdo e que ficava impressionado, é sempre esta que vão buscar. E vamos ouvir esta. Outro motivo. É que para mim é uma das músicas mais... mais bem conseguidas da década de 90. Se bem que o motivo principal foi o que eu já disse, de voltar a esses tempos, de ser muito diferenciada quando eu era miúdo. Não gostava de saber o que é que eu cantava na altura desta letra, mas... Outro motivo é que amanhã a Linda Perry faz anos, é por causa disso. Faz anos? Faz anos? Ah, 47 anos, completa amanhã. Parabéns para... Ah, não, a gente só pode dizer da manhã, aí os parabéns para a Linda Perry. Faz amanhã 47 anos. A Linda... Sim, continua. Continua. Tu lembras daquela música? I'm coming on, so you better get this party started. Bing, bing, bing, bing, mas foi a Linda Perry que escreveu. Ah, foi? Por exemplo. Persegue. Por isso é que chegou o número 1, não foi? Pois é. Por isso é que eu não gosto nada da música. Ah! É um bocado aquilo do Phil Collins, dizer mal por dizer mal. Enfim. Ah, eu também já tenho um Phil Collins para escolher já por causa disso. Já pensei nisso esta semana. Não nada de In Paradise. Exatamente. Bom. A What's Up, que é a música que vamos ouvir, que muita gente chama What's Going On, porque ela diz What's Going On. Mas isso é confusão, porque a música chama-se What's Up. E confundem muitas vezes com What's Going On do Marvin Gaye, que é uma música de 71. Aí. What's Up? Na lista dos maiores êxitos da VH1, dos 100 melhores, já apareceu no número 94. Apareceu lá no meio. Ao mesmo tempo, no ranking na tabela do Spinner, na lista das 20 piores de sempre, esta está no número 19. Mas eu aprecio muito esta música. E continuando nas corações de infância, neste caso diz muito, porque era a música que eu cantava em criança e pelo visto cantava muito bem mal. E vamos escutar os Four Non Blondes. Não tinha dito o nome dele. Four Non Blondes com WhatsApp. Às vezes temos que dar um desconto e fazer de conta que estamos a ouvir o que ele está a cantar. E o bem. Já. É sexta-feira. Yeah. Já está? WhatsApp. Canção número 1. Intérprete. WhatsApp. Ah, nome da música. Pois. Não é nome da música, é título. Canção número 1. Canção número 1. Intérprete. Four Non Blondes. Nome da música. Título. Canção número 1. É, pois é título, é. Canção número 1. Canção número 1. Intérprete. Four Non Blondes. Já vem 12. Título. WhatsApp. Não diz mais nada. Orquestração, não sei quantos quadros. A menina dança. Pode ser. 25 years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope. Já posso? Anda lá. For destination. Ora bem, lembras-te de um programa que dava aos domingos? À tarde. À tarde. E que se chamava... Passeios ou Negras. Não, antes ainda. Depois do telejornal e que se chamava Portugal... Não era Portugal Radical. É Sem Limites. Perfeitamente. Não. Eu não te lembro do Portugal... Ei, Portugal Radical. Isso estava na SIC. Ei, que moeda de telejornal cool. Não era o Safe Games, não é? Não. Acho que era. Não, não era nada. Já não sei se era ou não. Mas... Não te lembras da série do Sem Limites? Portugal Sem Limites? Não. Ou Sem Limites? Sem Limites. Em que canal? RTP. RTP 1. Ao domingo à tarde. Depois do telejornal. Isso era o quê? Era de Esportes Radicais, Bodyboard, não sei o quê. Também havia um que, era... Não era Alta Rotação? Ou era? Era um programa sobre carros. Ah, foi a rotação. Sabes a rotação dos discos? Sim. E que pode acontecer, acontecer ao contrário. De trás para a frente. Nas cassetes. Como estás assim? A ver? Quando a música vem? Eu vou-te contar. Uma ocasião. Ah, já sei. Sim. O que é que se passa aqui? Estava uma artista de alto gabarito a cantar. Cantar assim! Oh, e estavam lá no ambiente, no meio da aldeia. E que a eletricidade estava sempre a falhar. E obviamente ela foi cantar em playback. E aquilo era... E fui a Lisboa! E fui a... Assim, e segui em frente o meu amor! Não, não falhava na cidade, percebes? E abaixo, acabei bem, né? Exato. Isso aqui! Isso, lalá! Estava uma velhota na primeira fila. Vai-te embora, filha da curta! Não cantas nada, não cantas nada! Quem é que entra assim no palco? O Jorge Palma. O Jorge Palma entra com tantos problemas de eletricidade, virar a fita da cassete. Já foi nos anos 80. Então o Jorge Palma entra em cena. E vira-se a velhota. Este aqui, quando não está bêbado, até canta muito bem. Mas isso foi quando? Foi uma história que o Herman contou. Ah. Grande momento. Continua. Estava a falar das rotações. Sim, as rotações. O auto-rotação. Era um programa de automóveis. Isso eu não lembro. Não era auto-rotação, era auto-rotação. Não, só rotações. Era isso, rotações. Era isso. Era o óculos que apresentava. Eu me parecia que não era auto-rotação, havia um que era auto-rotação, ou como é que se chamava aquilo. Era o Cerqueira. Que era um programa mais para filmes, não era para maiores de 18, mas era filmes violentos e não sei o quê, que dava à noite, ao domingo à noite. Também na RTP. Eu acho que esse é que se chamava... Sabes que na RTP 2 voltou 5 noites, 5 filmes. Cada noite dá um filme. E por semana é um tema. Na outra era só filmes italianos ou franceses. É fixe. Continua a rotações. Pronto. Ou seja, isto para dizer que não tem nada a ver com a minha escolha. Pronto. Exatamente. Mas lembrei-me, sabes porquê? Porquê? Porquê? Porque o Forno Blonde, ou os Forno Blondes, com este WhatsApp, fez lembrar uma coisa muito gira. Uma altura em que a TV não tinha muita programação, porque começava a iniciar-se, e isto em 94, e então o que é que eles faziam? Aliás, em 93, o que é que eles faziam? Colocavam a Rádio Renascença, e esta música tocava muito na Rádio Renascença. Então eu lembro de ter... Aquele tipo arco. Olha o microfone. Não vês? Ah, pois é. Mas eu não meti no microfone. Não vi porque isto a tempo. Aquele tipo arco que tinha azul... Mas está aí ele a fazer. Ele está normalmente a fazer gestos com a mão. Já na semana passada era aqui. Ah, todos os ouvintes com a mão esquerda no ar. Era aqui e os ouvintes são capazes de ver o que estás a fazer. Pronto, mas... Pronto. Imaginem lá. O arco, um arco. Um arco íris, literalmente. Com o símbolo da TVI em cima, ou seja, quase como um triângulo. Não sei se é assim o símbolo da TVI ou não, mas pronto, tinha lá o símbolo da TVI. que é tipo de triângulo, um quadrado, mas pronto, não interessa, mas aquilo, então, o que é que era? Tinha esse coisa, o círculo de cores. Eu não sei se vocês se lembram de uma altura quando a RTP2 estava fechada, quando só abria às 11 da manhã, o que é que era? Isto. Ou mais tarde. Lembro da SIC abrir às 4. Por exemplo. No seu início. Vai fazer 20 início. Anos agora. É verdade. Ah não, para ele já está há 20 anos, desde 1 de janeiro. Aquilo, por exemplo. Sim, mas a SIC, pronto. A SIC não era tão frequente. Mas a. Aliás, a SIC não tinha. A SIC tinha uma coisa muito gira. A SIC tinha. Uma espécie de, também de arco com o símbolo da SIC em cima e tinha nas pontas, eu estou a dizer a imagem que eu tenho, não sei se é certo ou não, mas tinha, ou seja, como se estivesse a segurar o símbolo, umas coisinhas cor-de-rosa na SIC? Sim, tinha música, olha, uma coisa que eu me lembro muito é que tinha música clássica de fundo. Pois é. tinha uma espécie de arco mais pequenino com as pontas cor-de-rosa, era o símbolo da SIC. E com, uma coisa amarela em baixo. É a única não que nunca mudou de cima, por acaso. Agora estou a pensar. E com uma coisa amarela em baixo. Era o arco da SIC. É o símbolo deles. Pronto. Tinha o arco, não é? Depois tinha, aliás, tinha por cima tinha. Pronto. Aqui ele faz o arco, estás a descrever. E depois nas pontas forma as letras. Percebes? Ah. O S, o I e o C. Pronto. Então, Sociedade de Informação e Comunicação. Para cá está muito giro. E então... Prima com o Alcimão. É verdade. Que é o patrão. E então... Está na direção. Pronto. E dono da administração. Queres que eu continue, porque senão vai parar aqui um bocadinho, não sabe? Pois. tinha o tal... Ah, ok, na RTP2. Eu lembro inclusive... Eu já não sei onde é que íamos buscar isto, porque eu lembro de uma vez que a própria MTV, uma vez aconteceu isso. Só que a MTV não era um arco, a MTV era o ecrã dividido em 7 cores. Branco, azul, clarinho, dessa paianisa. MTV? Uma vez por falha técnica. Ah! Não era por falha técnica. Eu sei que havia um canal qualquer que tinha isso habitualmente. Acho que era o canal da programação, que às vezes não tinha programação, tinha música de fundo. E tinha isso. Tinha branco, anis, ou primeiro amarelo, depois é que era anis, depois era verde. Cor de rosa, vermelho, azul escuro e preto. Pronto, todas assim as tirinhas, todas iguais, 7 tirinhas a dividir o ecrã. Ora, o mesmo acontecia nessa TVI, só que na TVI o que acontecia era em forma de arco, ou seja, que as pontas tinham mais branco e preto e as cores do meio, o azul e o rosa, o verde e o rosa, eram as mais pequeninas, aquelas que tinham menos. Dava de manhã o António Sala. E muitas vezes depois dava o WhatsApp durante a tarde, assim, porque a TVI tanto parava a meio a programação. O WhatsApp é a música que nunca foi para Louras. É verdade. Não sei, para não Louras. Eu não sei se também que a TVI dava de manhã programas como O Mundo dos Frutinhos e a Cinderela. Cinderela, não lembro. E depois... o momento mais estúpido da tua parte neste programa, sim. Quando já estavas a introduzir a tua música, ainda era eu a introduzir a minha, mas está bem. Ah, pois, e depois, fechava à tarde, depois das notícias, fechava à tarde, dava mais um bocado de Rádio Nascença, e depois abria, só que aí já era... É verdade, isso eu lembro, agora já me estou a recordar. Isso só que de tarde já não era isso, de tarde eu sei que o ecrã tinha mais vermelho do que outra coisa. Já me lembro disso, eu lembro de estar a ligar a TV e dar a Renascença. Iniciativa Católica Nacional. Porque a TV era a canal da igreja e a Renascença fez 75 anos, a terça. Eu lembro-me, por exemplo, de assistir, e de gostar de assistir ao fecho da RTP. Primeiro era a RTP2, que estava às 11 da noite, e depois era a RTP1 à 1 da manhã, com o hino nacional. É verdade! Com a bandeira lá, com uma animaçãozinha, muito simples. E fechava com o hino nacional sempre. Outros tempos. E depois ficava tipo preto, e depois passado um bocado, ou seja, ficava preto, e depois ficava aquela chuva, como se não houvesse canal nenhum. Uhum. Se às 2 da manhã procurasse a RTP, não encontrava. Já me lembrava disso da Renascença na TV e do hino nacional a fechar a emissão. Também já me lembrava da última vez que saíste que a introdução não ia ter mais 10 minutos. Já vai ter. Pronto. E, não, porque de facto, esta Fornum Blondes, esta WhatsApp, despertou muitas memórias dessa altura. Lembro-me de um filme, que não sei porque associo sempre a esta música, embora não faça parte da banda sonora. Mas lembro-me de um filme que eu acho que nunca mais me vou esquecer na minha vida. Quando não sei pelas vozes esquisitas. Eu não sei se temos de um filme que se chamava O Regresso de Jedi. Lembras-te? Não. Não? Mas lembro da Fuga do Paralítico. Pois não sei. Mas o Regresso de Jedi. E havia uma coisa muito gira, que era a Academia de Polícia 5. Não, lembro da parte 6, que era a Fuga do Paralítico e o Cego a correr atrás dele. Nada mais sério, que foi uns filmes que uma familiar nossa nos emprestou. E eu lembro... Academia de Polícia já os vi todos. E eu não sei porquê, que aquela Academia de Polícia, o filme começava a muito, muito, muito, muito, muito rápido. A imagem muito rápida. O vídeo, tipo, ou seja, o vídeo, a cassete parecia normalmente, mas o vídeo, a imagem tremia muito. Andava muito rápido. Que era uma coisa que ninguém percebia. Mas mais para o meio, o filme começava a andar mais devagar. Mas era do meu vídeo, de certeza. Mas a fita nunca enrolou. Também acho que era. Mas a fita nunca enrolou, que é uma coisa... Depois não vieste. Depois eles conseguiram ver o filme direito. Depois eles conseguiram ver o filme direito. Porque eu lembro disso, porque eu lembro de ouvir as vozinhas todas... Tipo os carros a passar... Muito depressa. Era de giro. E depois andava para o ecrã, era o cara toda preto e branco, e as costas todas a tremer, e as costas, as imagens todas a tremer. Bons momentos que eu guardo da... Bons momentos. Só uma coisa que me afligi na altura. Na altura? Que era, e que ainda hoje me causou uma certa impressão. Que era, sabes, quando havia a imagem, quando a imagem dava má, estava com muito má qualidade, aquilo nem sequer fazia som. Dava, ou seja, nem sequer havia a imagem. Dava tipo só aquela chuva. Só que havia uma altura em que... Havia uma altura em que a luz, digamos, havia... O centro do ecrã ficava muito mais claro. Por alguns 5 segundos, nem tanto. Por alguns 3 segundos. E então as pontas do ecrã ficavam mais escuras. E aquilo não fazia som nenhum. Só fazia o som do próprio ecrã. Como era uma cor muito forte, o próprio ecrã fazia um certo ruído. E aquilo não sei porque eles estavam. É uma coisa que no mesmo faz... A televisão metia de medo? Ainda hoje me faz uma sentido. Aliás, se tu hoje ligares esta televisão, vais ouvir esse som do próprio ecrã. Não é das colunas, é do ecrã. Porque é uma coisa muito característica que a televisão sempre teve. Foi o hoje isso perdeu-se com os plasmas. Mas o que as televisões antigas, e mesmo esta, têm, é esse som. Não, até à noite a ouvir isso. Pronto. Só que aquele som era muito forte, uma cor era muito clara. Ele fez uma certa impressão, não sei porquê. E então a minha televisão antiga, a que eu tinha em 91, essa é que fazia, quando era esse tipo de... Pronto, ou seja, e lembrando sério, esta tua música fez lembrar tanta coisa... Foi minha e podia ter sido tua, por verdade. Mas fez lembrar tanta... É verdade, porque fez lembrar tanta coisa. Bom, agora passando... Estás a falar há 12 minutos, não sei. Pronto, passando à minha música. Já estás a ver. Não. Está quase, falta-me. Pensando na minha escolha. Uns aninhos mais tarde, em 1994, os Duran Duran lançaram uma música que a mim me marcaria imenso. 94? Acho que foi, 94. Bem. A música chama-se Ordinary World. E é um tema que... Eu tenho... É engraçado, porque esta música também dá muitas imagens. Olha, eu vou-te dizer como é que se chama a associação. Não há nenhum problema em dizer. Até são boas pessoas. Pelo menos eram há 15 anos atrás, agora não sei. Mas pronto, continua a ser para mim. Associação Recreativa de Canidelo. Imagem. Talvez, pronto, agora não vale a pena descrever isto aos ouvintes. Vou fazer o cenário em ti porque tu vais perceber. Se conhece a associação? Conhece os salários? Sim. Já lá entraste? Pronto, então é assim. Uma vez não. Entras, né? E tens um corredor à tua frente com mesas e ao lado esquerdo o balcão, certo? É. Ao lado do balcão está a cozinha. Mais ao fundo. Sim. Já fora daquele corredor. Se tu seguires em frente no corredor, tem uma salinha ao lado da cozinha. E a casa bem mais ao fundo, ao lado esquerdo. E depois tem uma salinha que tem uma porta, tem a sala de jogos, tem a sala de televisão. Pronto. Agora não sei se é assim ou não, mas não tem. É. Tem o salão de jogos lá direito. Que era uma coisa que não tinha. Ah, tinha. Não tinha? Então o chão era o quê? Claro, tem a sala com a porta. Ah, do lado... Sim, exatamente, é isso. Não, do lado direito, pois é isso. É, do lado direito, foi. Ah, pois é, eu lembro de entrar. Tem várias portas de entrada. Pois tem. Eu sei que tem uma para o palco, porque eu lembro de entrar, inclusive. Não, até são quatro. E tem uma de cá de fora, que até ao lado da própria... Ao lado são duas portas de um lado ou outro, não disse tudo. Pois é, verdade. E depois? E então, a imagem que eu tenho, estar, não sei porquê, com as mãos na banca, com uma água cheia de líquido de louça, andava para lá todo contente a brincar, não é? E ouvir uma rádio que vai voltar, que é a Rádio Placar. Rádio Placar. Eu não sei se... não sei, havia uma música, havia uma coisa que eles diziam. Que é Love Song. Só se tem parte do Love Song. Love Song. Ou então outra que era... Ah, amor sem fim. E depois, lembro de estar a ver, lembro de estar a ouvir essa estava lá aquele que corrompiu todo, né? Cozinha, a banca, e o rádio de fundo, amor sem fim, e uma luzinha florescente em cima da minha cabeça, e a água cheia de líquido da louça, e eu vou lá brincar. E um puto de 8 anos a pensar, isto é especial. E ficou marcado na memória. Ah, peraí. E em certa parte corresponde ao género, corresponde à altura, e as duas músicas trazem memória extraordinária. Por acaso é 92, mas sim. É 92, pronto, apareceu. Lançado a primeira vez em 92, depois em janeiro de 93, do álbum Duran Duran. Pronto, mas... O álbum do casamento. Ah, já estás a preparar. Ah, peraí. Pois, realmente nunca podia ser de 94, não. Tinha que ser mesmo de 92, tinha. Porque eu saí... Cá chegou em 93, por acaso. O primeiro single do álbum do álbum Dora, mais conhecido como The Wedding Album, o álbum do casamento. Pronto, então... Chegou o número 3, e o número 6, número 3 na América e o número 6 na Britânica. Pronto, então foi no princípio de 93, não foi? Janeiro. Pois, bem parecia. Porque foi na altura, porque depois foi quando a minha irmã teve o acidente, a gente teve que sair de lá. E esta Ordinary Worm tem uma importância histórica, porque mais tarde o vocalista do Duran Duran, Simone de Bonne, cantou com Luciano Pavarotti para ajudar as crianças afetadas pela guerra na Bósnia-Herzegovina. Ah? Sabias? Bósnia-Herzegovina. Queres saber também que sabia? Duran Duran são ingleses formados em Birmingham em 79. Sabes que é uma banda que eu sempre... Não sei, sabes, vais achar isto muito estranho, mas eu sempre senti que esta banda era britânica, mas estou a saber isso agora. Não é britânica, é inglesa. Mais que britânica, é inglesa, é mais importante. E mais que serem de Inglaterra, são da Birmingham, essa cidade lindíssima, onde eu já estive, você que não tem duas. Está quase sabes porquê que eu sempre senti que os Duran Duran eram do Reino Unido e porque não sabem. Porque maneira de cantar. Não. Então? Primeiro, são calmos. Segundo, não são espampanantes, tiveram sucesso. Os Coldplay são ingleses e não são muito calmos nem pouco espampanantes. Tá bom, pronto. Olha, por acaso. Lá, lá, lá! Por acaso sempre pensei que fossem americanos. Amy Winehouse era o que era e que era inglês. Pronto, mas ela. Mas espera aí. Ela não era toda espampanante, ela tinha alguns problemas que não tinham a ver com a espampanância. Olha, aí está a chuva. Olá! Vamos deixar esta barreira para subir a chuva. Não sei nada, mas sabe. Chama mais depressa, pá. Daqui a um bocadinho já ouves. Porquê? Se começar a cair água na varanda, já ouves. Ah, na varanda, na sala de recepção. Peço desculpa. Não, podemos dizer que temos aqui uma... Mais. Duran Duran, Ordinary World. Sempre achei sempre achei calmo, percebes? Por acaso é engraçado, porque sempre associei... Sempre associei o Reino Unido... A esse momento... A ter postura. Basicamente, no Reino Unido sabe-se ter postura. Mais do que nos Estados Unidos. Da loucura... Claro, também nos Estados Unidos é difícil encontrar um país que tenha pior postura. Só que na América Latina. Nos Estados Unidos a loucura é muito maior. E, pronto. E os Duran Duran tiveram muito sucesso. E se repara-se agora, os Jogos Olímpicos deste ano. Uhum. Faltam os meses que faltam e já está tudo pronto. No Reino Unido? Ah, sim. Em Londres. Em Londres e não. Pois, exato. Sim, isso... Os jornalistas portugueses estiveram lá esta semana e trouxeram imagens e relatos do que está acontecendo. Por isso é que eu tenho sempre talvez essa imagem, não sei. Apesar de tudo um pouco muito mais pacífico. Claro que é sempre que não seja, está, porque nos Estados Unidos é sempre que seja calmo, não é? Ora, está. Mas português, pronto. Portugal é um povo muito pacífico e nós dois somos o que somos, não é? É verdade. Uma grande porcaria que anda aí. Olha a senhora... Oh, é muita burra você. Então mete roupa cá fora com este tempo. Ah, Continuando. Sim, convém dizer que nós estamos ao lado de um complexo residencial, não é? Portanto, o nosso estúdio está num complexo residencial ao lado. De, cinco, de 6 estrelas. Ah, já tiraram a sétima. Porquê? Baixou para 6 estrelas. Não, porque com o vento houve uma das estrelas que caiu. Ah, estava bem posta. Era na bem, foi parar à bem posta? Foi um serviço bem feito. Foi, foi. Foi parar à bem posta? Foi. Ainda é longe daqui, mas com o vento... Foi serviço de Sócrates. É verdade. Ainda não começou a cair água. Que é giro, estranho. Mais. É isso. Vamos à música, então. Vamos lá. Ordinary World, a música. Tens a música? O que é que interessa? Vamos ouvir na mesma? Tá 20 bem, minutos e 27, ainda bem que eram menos 10. Tá bem, vamos então. A culpa é tua, escolhas músicas que são. Ordinary World dos Dura Dura. Dura Dura. Bom. And as I try to make my way to Bem-vindos, neiros, bons neiros, muito cheirerio. Boris, não dos neiros, dá tudo em macunderio. Esta é a versão do Turner Warner, crioulo. Bom, nós agora vamos avançar para um planeta de Phantom. E vamos também até Califórnia. Ha, ha, ha. Olha, no início... Vocês entendem isso, não? Até era para trazer, e voltando à história... Só uma pergunta. O que é que diz um gato para uma gata? A gata fã e o tutu ao de baixo. Será o que é isso? Continua. E então, continuando no nosso espaço, que já vai longo nesta... Eu prometo que ia ser, eu disse que ia ser deprimente, eu prometi. Neste espaço que já vai longo, na madrugada para românticos, que tão bonito está o dia lá fora, apresentem-se em frente às vossas donzelas para poder demonstrar o carinho, o respeito e até a admiração que sentem pela pessoa em causa. Hoje apaga a luz, tem mais outras fogo. Levem talvez um ramo de rosas, um chocolate. Se for alérgica, não interessa, ficam 15 dias sem aturá-la. Tal como las placas vibroplate, são as placas melhores do mercado. Vocês metem las placas vibroplate, metem lá a mulher durante 5 minutos, não lhe faz nada ao rabo, mas pelo menos fica com tantas dores que durante 15 dias não vos chateia. E então, nós vamos ouvir agora... Placas River Plate, nunca tinha ouvido isso. Vibroplate. É uma coisa. River Plate, esse é o nome do computador. Placa River Plate ou placa Mocoja, não vai usar a mesma. Nós temos sempre que inovar. Não sabes, o bocado estavas a falar de recordações e não sei o quê. Tu não te lembras da revista Gina? Lembro. Nunca comprei. Mas o povo é que lembra-se da revista Gina. Ah, bem, a revista Gina... Era, digamos que era uma revista Visão, só com muitas imagens. E com indicações muito, muito adequadas a certos aspectos da nossa vida cotidiana. E então, na revista Gina, na altura em que surgiu, estava um casal em casa e iam dizer, oh Maria, vamos experimentar uma coisa que está a cair. Ai, o que é? Não sei, é nos ouvidos. Nos ouvidos? Sei lá, está aqui a mostrar nesta imagem. Ai, vai-me muito. Não sei, vamos experimentar. Mas olha, nos ouvidos não quero ficar surda. Fogo, ontem não ficaste muda. Bem, nós vamos até agora ao Phantom Planet. Que é para escutarmos uma banda de rock alternativa. Ou então, se quiserem, de rock garagem ou pop rock. O grupo chama-se Phantom Planet. Phantom Planet, não é? Planet, sim, senhor. E então, eu acho que o maior sucesso deles é também a música que eu conheço. Que vai. É pena, realmente às vezes é pena não ver. Não ver. Eu era para escolher até a música do genérico. Bem, estão aqui dois a rir, eu vou continuar a falar. Era para escolher o genérico do Dexter, porque, continuando na história do meu aniversário, 87º, eu fico contente ao ver que desde, e agora vou recordar datas exatas, que tal como tu, em agosto de 2006, já estou a dizer as neiras, em julho, 29, não és como eu, pensar que isto 29, 22, 23, 24, 25, 26, 27, creio eu, a partir de 28 de julho de 2006, comecei a ter uma ligação mais forte às séries televisivas provenientes ou dos Estados Unidos da América ou de Inglaterra. E desde aí, e na altura, eram logo 6 ou 7 que acompanhava na mesma altura. Era o que eu gostava de novelas portuguesas. Ainda hoje, não são muitas, mas há séries que me... Eu coloco 3 no topo por razões diferentes. Não, 4. Ainda bem que são 4, mesmo de séries que me fazem prender. A mais antiga de todas. É mais antiga, não é muito antiga. É o Prison Break. Que me fez prender pela sua agitação e tal, tal. Até acelerava o ritmo cardíaco de quem estava... Não, não é a mais antiga de todas. Pois, mas eu não posso dizer já a mais antiga de todas, porque é a última. A Prison Break. Depois, descobri bem mais recentemente o Dexter, que era para ser a música. Que não era? Nas escolhas que eu mantenho depois. Era. O genérico do Dexter era para ser a terceira música de hoje, mas foi trocada. O Dexter, para mim, é uma série fantástica. E a cabeça dele, para quem nunca viu o Dexter pertence à polícia, ao Departamento de Homicídios de Miami. Tira as impressões digitais, analisa o sangue dos locais de crime, mas quem é o criminoso é ele. Porque ele... Faz barulho, caralho. Sim, ele, na cabeça dele, os criminosos devem ser mortos. Por isso ele só assassina pessoas que cometeram crimes e graves. Pessoas que mataram outras, normalmente. Mas depois, ele não sabe ter convivência social. Não... Aquela mandou. Não sabe, pronto. E depois eles dizem... Ai, temos que procurar onde é que a vítima deixou... A vítima, que era o criminoso, que depois foi morto. Os colegas da polícia a dizer, temos que procurar onde é que está a carteira dele. E ele não fala, mas está sempre a ouvir a cabeça dele a funcionar. E ele está em minha casa. Ele põe-se com essas... Prison Break, Dexter, ainda mais recente. Comecei a ver só vai há 2 meses. O Downton Abbey, e isso sim é uma série que se calhar, com acompanhar... Lá está, eu só vi 7 episódios, ou 8, foram chegando até agora. Mas se calhar com acompanhar vai ser a que eu vou colocar no topo. É britânica. Ao bocado estava-te a falar da postura. E é do início do século XX, 1914. O último episódio foi... época vitoriana ainda. No último episódio foi o dia do início da Guerra Mundial. Que eles estavam a comentar o assassino do Francisco Fernando, do arquiduque de Áustria. E aqui é de uma postura... Eles para já, naquela casa, são para aí 30 empregados. Há o coisinho, depois há o chefe dos coisinhos, há o chefe da cozinha, depois o primeiro, como é que é? Primeiro criado de um labré, um libré, já não sei como é que é. Um libré é isso. Muito obrigado! O primeiro criado de um libré, o segundo criado de um libré, mas a maneira como eles... E depois não há momentos mortos. Não é daquelas séries em que... Tá, diz qualquer coisa. Olha, então vão lá buscar. Sim, então vão lá buscar. Pronto, tá, então fica à espera. E depois fica aquele momento de eu ficar a olhar para ti, ficas a olhar para mim. Para mudar de cena. Ah, isso é tipo naquele um verdadeiro livro, não é? É, mas aqui não há. Naquele não há, é sempre a andar. Tem muito conteúdo. Quem escreveu aqui ou fez muita pesquisa, ou já tem 110 anos. Se for Manuel Oliveira, não tem 110, mas tem quase. Aqui é muito... Eu acho que está muito bem conseguido. E o diálogo... Eu gosto quando as séries têm bom diálogo. Bom argumento. E vai de encontro à série que eu vou falar agora. Foi, na verdade, a primeira série que me marcou mais. Que se chamava O.C. Porque era conhecido como Na Terra dos Ricos. Estava na RTP2 e depois na RTP1. E que vamos ouvir a música de abertura dessa série, que foi quando lançou os Phantom Planet para a ribalta. E porquê é que estou a escolher? Lá está, por um argumento, por ser talvez a série de topo, a primeira série que me marcou mesmo, e acompanhou vários aniversários. E além disso, um grande amigo meu, que foi diretor de um site onde trabalhei, fez a Terra dos Ricos, ou seja, teve 4 temporadas, e ele escreveu a 5ª. E ele, o teu colega? Sim. O meu colega escreveu a 5ª temporada daqui a 1. É sério? Não, ele escreveu, mas nunca foi publicada. Escreveu. Mas página que ele dava para muitos episódios. Desenvolveu aquilo e... Sim. E há lá um... Esse teu amigo foi o tal que meteu a bola na rede, não foi? Meteu onde? A bola no fundo da baliza. No gol, foi. Ah. Fez o gol, foi. ele pegou muito também numa personagem que eu... Era a melhor daqui um, que era um set, que também era outro morcão. E depois também levava porrada e não... O que ele sabia era desenhos animados. Tudo o que fosse a partir daí já era uma complicação do caraças. E depois, sempre que ele dizia coisas, era paparbuís muitas vezes e... Lá está, voltando, aquilo não tinha efeitos especiais nenhum. Era uma história de gente que andava num liceu, quase a entrar na faculdade. Claro que depois entravam os pais e muitas histórias eram relacionadas com os pais. Tinha muito crime, porque a personagem principal daqui vinha de um ambiente criminoso. O irmão era criminoso e estava preso, que era o Ryan. Depois entrou a Melissa. Uma que era toda chauquinha. E depois acabou por ser a namorada dele. É a história que nem tudo o que parece. E o argumento, voltando eu a centrar-me no que é essencial, o argumento dessa série, para mim, até aí, até surgir o Downton Abbey, nunca tinha visto tal. E é por isso, mas sobretudo também porque me faz lembrar esse grande amigo meu que teve a cabeça e paciência e conseguiu concretizar de forma muito conseguida a quinta temporada. Vamos ouvir California. Em homenagem a todas as boas séries que existem, infelizmente são muitas. E já foi um single gravado em 2001, lançado em 2002. Sabes qual é a série que eu mais gosto? Qual é? Uma nova de séries. O CSI New Jersey. Não existe? Pois não. Oh. Eu, se é assim, nunca vi. Não ligo isso. Lá está. Eles até classificam aqui o OC como American Teen Drama. Um drama de adolescentes. Não, por acaso, a série que eu mais gosto é... 4 temporadas, 92 episódios. A série que eu mais gosto é a série de programas de qualidade da Rádio Internet. Ih, que categoria. Que pinta, sim senhora. Esta série esteve no ar nos Estados Unidos, na Fox, entre 3 de agosto de 2003 e 22 de fevereiro de 2007. Não me lembro do seu final. Uma tristeza. Que pena. Foi nesta série também, mais uma explicação, que eu conheci uma das músicas mais bonitas que existe no panorama internacional na história da nossa melodia. Looking high as life is low, I turn the low when I know before, and noon is nine since nine, aleluia. Porque no último episódio da série 3, a Melissa, que era a personagem principal, morre. E morre com o Ryan, com um nos braços do Ryan, por causa do irmão dele. Lá está. Foi uma... E aquilo quando era para ter o seu clímax, quando havia aquela coisa, tinha mesmo. Era muito bem conseguido aquela série. Quando era que desse outra vez na Fox. Sabes por acaso uma coisa que eu tenho muita pena? É que hoje em dia as televisões, por exemplo, aqui em Portugal, lembra-se de quando, por exemplo, quando era as Vidas de Sal, ou quando era Os Filhos do Vento, não sei o quê, que tinha, primeiro de tudo, aquilo tinha músicas geralmente instrumentais. Quando havia menos de tensão, tinha sempre aquelas músicas instrumentais. É. Agora não. Agora as músicas... Agora... Continua a haver. Pelo menos nas coisas. Olha, a Dexter, eu até ia escolher porque a Dexter ainda é uma música longa. E no Downtown Abbey também. Sim, mas por exemplo, agora nas novelas... Desculpem-me lá a crítica, mas é aquelas que mais vejo. Ah, novelas. Estou a falar de novelas. Estou a falar de séries de jeito. Estou a falar de novelas. Mas eu estou a falar de novelas. Mas não estamos a falar de novelas. Novelas já falámos outro dia. Séries americanas nunca falámos aqui. Mas estou a dizer que antes havia... Mas nas novelas havia esse cuidado com as músicas, não é? Ou seja, quando era para ter tensão, tinha-se tensão mesmo. Agora não. Agora é quando está um momento muito triste, por exemplo... Não há uma música de tristeza. Oh. Há aquela música do Eu Gostava de Ser... Não tem nada a ver com música triste, percebes? Vá lá que no momento de tristeza não ponho aquela Esta noite eu te danço. Vá lá, não se lembraram. Já estás outra vez a tiver um segundo. Não tem nada a ver com o que estamos a falar. Não tem a ver com música, com momentos de tensão mesmo, como tu falaste. Não, mas estamos a falar de séries. Pensei que ias dizer qual é a tua série favorita e estás a falar de novelas. Minha série favorita? Caraca, minha série eu nunca vi ser nenhuma. Nós gostamos disto, é muito bonito. A série centrava-se no Ryan Atwood. Há bocado não me lembrava do apelido. Que foi, digamos, adotado com o casal Sandy Cohen e Kirsten Cohen, que tinham o tal filho chamado Seth Cohen, que namorava com a Summer Roberts. Depois o Ryan Atwood namorou com a Marissa Cooper, que viria a morrer. Sabes como é que se chama o irmão do Seth Owen? Como? Wait, Owen. Continua. E ele tinha que ter um irmão que era mais novo, que era o 6 Owen. O criador desta série era o Josh Schwartz. E a música que servia de genérico era dos Phantom Planet. Jogos Planet. Que servia de genérico era dos Phantom Planet. 2002, chamada California, que até a música era especial para mim. Eu quando vi aquela música a começar, eu falei, opa, vai começar, cambia comigo. Isto é em 2006, 2007, por aí. Era um single do segundo álbum dos Phantom Planet, The Guest, que foi lançado em fevereiro de 2000. Olha, The Guest é uma boa música. É outra, não interessa. Também vai trazendo lá aqui. Já tinha passado na televisão esta música, no episódio 8 de Fast Lane. Sim, ou Linha Rápida. Ah não, Lane não é Linha. Vamos até ao Si na Terra dos Ricos com Phantom Planet e California. Hoje não é intervalo. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Nothing's gonna stop me now. California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war, gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California. Para encobrir o turco. É verdade. Ó, turco, tu me tens a gravar, nem sabes que música é que vais escolher? Sei. Ah, sabes? Então fala aí. Queres que eu fale? Fala. Ora, só não sei o ano da série. Mas também é uma série. É uma série. É aquela que eu não percebo nada, mas nunca mais esqueci. Chamava-se Max Giver. Como? MacGyver. Ah. Com uma pastilha elástica conseguiu uma granada. Não, escolhi esta música, voltando à imagem da Ark. Pronto, voltando a essa imagem, era o meu pai, uma das pessoas que estava, digamos, à frente, aliás, estavam os dois à frente lá daquilo, isto na década, no princípio da década de 90, final da década de 80, né? Estavam eles lá, a minha mãe estava na parte da cozinha, né? E então estava eu com o meu irmão, primeiro sozinho, depois chegou um senhor. E estávamos os dois na sala, sentados a ver MacGyver. E eu não sei, sinceramente, o que é que eu estava lá a fazer. Porque eu não percebia nada. É que nem sequer podia dar para as luzes. E essa série nunca foi traduzida. Essa é muito. E ah, ou seja, nunca, não tinha legendas? Não, nunca foi traduzida, dobrada. Ah, sim. Se ao menos tivesse versão brasileira, era Herbert Richards. Mas nunca teve. Pronto, e a verdade é que... Estavas lá a prestar. Ouvias lá os barulhos, ias a falar inglês e depois batias palmas no fim. E perguntavas, o que é que eu sei? Não batia palmas, mas gostava... Mas gostava... Chegavas ao fim e perguntavas, ó pai, tu vamos a ver um jogo de futebol em Inglaterra, foi? Não, mas gostava, por acaso gostava muito de lá estar. E então eu gostava... Mas a sério, eu senti que... Eu adorava aquela música. Aquela música começou-me na cabeça. Mas tem que ser a versão original. Não há nenhuma melhor que a original. E há outras? Ah. Nunca ouvi. Há mais umas 3 ou 4. Até porque depois a série teve outra... Teve uma reedição, digamos assim. E que acho que não passou cá em Portugal. Mas teve uma reedição e eles fizeram a mesma versão... Ou melhor, outra versão da mesma música. Mas nunca ficou igual. Mas acaba nunca chegou a morrer. Eu nunca vi um até aquele som... Sabes, até, olha, se uma coisa que eu gosto muito... E que também tem que estar na música. Senão não parece original. É aquele som de fita magnética. Aquele som de fita de vídeo. Sim. Aquelas falhazinhas que tem a fita de vídeo. É, isso aí, tem que ser. Senão não é original. Não quero saber. Mas o que eu já vou dizer? O Macabre nunca chegou a morrer. Morreu. Não sei. Ah, pois, ouvias, mano. Morreu, nunca morreu. Mas eu, lá está, numa das versões de sucesso da reedição, o Macabre morria. Então eles chegam lá em cima, ele só podia ir para o paraíso, não é? Chegam lá em cima, lá o patrão daquilo, é o São Pedro, não é? Uhum. O guarda as portas do céu. Não, é o Peter Sam. Ora, então, qual vai ser o meu futuro aqui? Tu vais ser o anjo, ou então um santo. Ou anjo ou santo? Qual é a diferença? Para o anjo, tu viras costas, fazemos aí uns buracos aí com uma broca, como é que se diz? Uma máquina de furar e... Brum, brum, brum. Fazemos aí dois buracos na parede, metemos um metal de aço, mas bem conseguido. Esticamos assim, depois metemos penas na ponta, um revestimento todo francês, todo século XXI, e ficas com as asas e pronto. Dois buracos nas costas. Hein? Metemos aí os buracos nas costas e tu ficas aí a voar. E para santo? Para santo é diferente. Nós pegamos aí na nuca, metemos aí um buraco, com a máquina furamos bem, metemos aí um metal de aço também de primeira categoria. E depois esticamos para cima da tua cabeça com um arco feito de metal, das melhores refinarias do mundo. E depois pomos um círculo amarelo no topo, fica assim com a coisinha com a auréola. Foi, que... Quer dizer, para anjo levo buracos nas costas e para santo levo buraco aqui na nuca. Meu filho, é o destino que tens aqui. Queres ser anjo ou queres ser santo? Eu prefiro ir para o inferno, prefiro ir lá para baixo. Mas olha que no inferno a primeira coisa que o diabo te vai fazer é ir ao rabo. Que só lixo, o buraco já está feito. Acho que sim. Mas isso é mesmo verdade, é sério. É verdade. Foi o último episódio do MacGyver. Depois da sequência, que já não mostrou como é que foi. E um desce no elevador lá para baixo e acaba aí com o genérico. Pois, convém. Porque depois o resto, acho que era uma imagem muito deprimente para o MacGyver. Bem, era a última recordação que as pessoas tinham dele. Coitado do MacGyver. Um herói tão bem conseguido e acabar naquele estado era uma imagem demasiado deprimente. Continuando. Nos episódios que não percebes nada. Mas tem essa imagem de estar lá na associação e de acabar o MacGyver, acender-se as luzes. De vez em quando lá passava um ou outro que vinha à casa dele, porque havia duas, não é? Cá em cima também havia outra. Pois é, havia três entradas. Agora estou-me a lembrar da outra. Sabes que é uma imagem... Eu lembro de uma coisa muito gira. Muito rápido. Havia uma fadista que se chamava Natasha. É minha prima. A sério? Não, é outra. Ah, mas havia uma fadista que se chamava Natasha. E que uma vez houve uma noite de faros lá na associação. E eu gostei tanto da voz dela. Que ela falou comigo, não sei o quê. Depois disse que me ia dedicar a um fado. E sabes que mais? E eu mal me lembro do fado que ela cantou. Mas lembro-me perfeitamente dela dedicar. O fado. Mas gostei da voz dela. E sempre me há de ficar na memória a fadista Natasha. Que eu um dia gostava de conhecer pessoalmente. Dar um aperto de mão, pronto. Agradecer-lhe pelo fado que me dedicou. Ainda que não se Mas já conhecias? Não, conheci naquela noite. Ai, que categoria. Ficou apaixonado. Não, foi o momento que me ficou marcado. Não, ela é que ficou apaixonada. Já lá vão 21 anos, talvez. Sim, bem, 21 anos desde ser de grande acontecimento, um grande acontecimento. Pronto, e é isso. Pronto, e é isso. Não, mas realmente essa imagem e essa música ficam-me sempre na memória. Mesmo sem pessoas um quarto estavas a ouvir. Ao menos a música percebias. Ao menos a música não percebias. Não havia nada para fazer tradução. E também uma coisa que é essa. Acho que essa série foi das mais bem conseguidas séries de todos os tempos. Pelo sucesso que ela teve, pelo encanto que ela tem. Agora no encanto fizeste me lembrar uma, mas depois falo na minha intervenção. O MacGyver faz lembrar pronto, uma série tipicamente norte-americana. Não sei se é ou não, mas presumo que seja. É, não é? É. Pronto. Claro que é americana. Os russos é que eram sempre os culpados de tudo. E eles iam. Era. Não é? No meio dos episódios em a União Soviética, na altura a Guerra Fria. E eles fizeram Sim. uma série ainda em plena Guerra Fria. E ali a União Soviética e arrumava com os gajos todos. Isso é capim. Era como na Missão Impossível, 66. Ah, outra! O bocado falei em 4, falhei a Missão Impossível. Essa é que sim, a mais antiga, de 76. Para o ano que era, muito bem conseguido. Sabes que a Missão Impossível, lembro-me de uma coisa muito gira. O Peter Graves. Sabes que da Avatar na RTP2 é Missão Impossível. Mas era outra coisa. Sim, era outra. Não é mesmo o que eu estou a falar. Sim, mas dava a Missão Impossível. Sim. E de uma vez, não sei porquê, cheguei à casa da escola. E o raio da minha televisão da cozinha só dava a cor-de-rosa. Vermelho, cor-de-rosa. E ficaste a ver a missão em cor-de-rosa? Não, que acho que eu vi foi a minha mãe. Mas na altura estava muito próximo da televisão. Eu estava, por acaso, gostava muito da RTP2. Do Jornal das 11. Pronto, lá está aí um desviar. Pronto, não, mas é assim, porque é uma quebra dava na RTP1. Ou no Canal 1. Pororum. Só me lembro na TV. Acho que era na TV. Era na TV. Se calhar era na TV. Está a ver? Está a queres falar? Só disse nisso. Mas acho que era na RTP. Pronto, era na RTP1 então. Primeiro deu na RTP1 e depois deu na TV. Só uma coisa muito rápida que eu lembro também. Mas isso mesmo muito rápido. Lembro-me de assistir a desenhos animados de noite, mas a desenhos animados em espanhol. Não era o Canal Panda, certamente, porque não havia na altura, acho eu. A desenhos animados em espanhol pela Parabólica. Precisamente na ARC. Eram 11 da noite. Não sei como é que foi. Mas tinha essa imagem. Porque eu estava a adorar ver aqueles desenhos. Estava super encantado. Estava as luzes ao meu lado esquerdo. Em cima. E pronto, e tenho mesmo que parar por aqui, então, lembrar uma série de coisas no mais calmo, no tal canal e não sei. Não vale. Não, não passa os 10 minutos, já passou. Não vai ter mais 10 minutos. Já passou. Mais uma coisa pequenina que eu vi um senhor que se chamava Lacerda. E já não sei o que é que ele. O senhor gostava muito de mim. Já não sei o que é que. Oh pai, olha, vim cá embaixo. Oh pai, olha, o senhor Lacerda pediu-te não sei o quê. Diz, olha, diz ao senhor Lacerda que vá. Ah! Ele terá a chica em cima, o senhor Lacerda, vá. Ah! O senhor ficou-te como foi então, comigo. Disse, na altura era miúdo, tinha pai 4 anos, o senhor ficou muito furioso. Ai, não sei o que, o seu filho disse para assim. Ai, isso, olha, não lhe dava bola. Foi o que disse para dizer. Foi lindo. Estava com pouca vergonha aqui dentro, tá, senhores. Pronto, estava lá a música. Qual é que é? Ah! É o genérico do Macagome. Ah, não, então há uma compensação. A intervenção é grande, mas a música é pequenina. Está um minuto. O homem dos 7 instrumentos. Não vamos falar de instrumentos hoje. intervenção, não, a minha última escolha de hoje, vamos voltar a falar, pela primeira vez este ano até, mas voltar a falar neste programa... Vamos voltar a falar pela primeira vez. Pela primeira vez este ano. Quer saber? Voltar a falar no programa e é a primeira vez este ano. Diz lá, está uma coisa mal. Faz-se lembrar. Bem! Faz-se lembrar uma frase que eu acho que nunca mais vou esquecer na minha vida. O que é que eu disse? Não foste o que disseste, foi na terça-feira. O quê? Diz o JP, diz o seguinte. Vou fazer uma pergunta que parece idiota e é... Não tenho nunca... Pronto, achei... Pronto. Vamos falar de quem? Do Gaudêncio! Ah! A ver, quem é o Gaudêncio? Gaudêncio! Quem é o Gaudêncio? O primo. Quem? O primo. Qual? O outro? O tio. O que eu sou? Não. O padre? Isso. A trolha? É. Continua a ser padre trolha? Sim. E tu, já separaste a tua mulher? Não. E ela sabe? Acho que não. Ela sabe que está casada contigo? Não sei. Não sabes se ela sabe? Não sei se ela sabe. Então porquê é que casaste com ela? Lembrei-me. Porquê? Olha, não sei. Estavas bêbado? Acho que sim. E o padre? Também. O Gaudêncio? Não, o outro. O primo? Não. O trolha? Sim. O trolha padre? Era. Casou-vos? Sim. Ele sabe? Sim. Ele sabe que vos casou? Sabe. E ela sabe? Não sei. Que foi o Gaudêncio? Ah, sim. Sabe? Sabe. E que disse? Que eu procuraria. Gosto de nada. E tu disseste? Eu? Sim. Eu disse, não é porcaria. Porquê? É porque é uma merda. Ah. Foi o que eu disse. Está bem. É. Eu estou orgulhoso. Lançou no concerto acústico de 2003. Deixa-me apontar aqui o minuto que é para pôr o pi. 1 minuto e 45. Não, não é preciso. Não, tu és... Não disse nada. Eu não disse com R. Não disse nada. E eu não disse com erro nenhum. Eu não disse com erro nenhum. Não. Ah, o bocado do Encanto. Está a dizer que tinha um Encanto. Fizeste lembrar o encantador, um hipnotizador muito famoso. Pá, caralho, pá. Um hipnotizador muito famoso em inglês. Sabes que laugh quer dizer rir. Laugh. E cry quer dizer chorar. E então, ele apresenta um espetáculo aqui no pavilhão Atlântico. E ele chega lá, aqui em Portugal. E ele veio de lá de Inglaterra e chega lá. Look into my eyes. A pedir para olhar para os olhos. Look into my eyes. Not around the eyes, but look into my eyes. E aquilo estava cheio. Look into my eyes. Laugh. E tudo. Uma gargalhada geral. Outro espetáculo. E ele concentra-se. Look into my eyes, sempre a olhar fixo para a plateia e a fazer aqueles gestos, andar à volta com a mão e com os olhos e não sei o que. Look into my eyes, not around the eyes, just look into my eyes. Cry. É uma choradeira já. Mas essa chora mesmo? Na semana seguinte, o novo espetáculo dele. Look into my eyes, not around the eyes, look into my eyes. Entretanto, tal modo onde ele começa a tocar. No bom, e eu ouvia-se. Look into my eyes. E ele sente. Look into my eyes. Vai ao bom. Oh, shit. Foram precisos 3 dias para limpar a porcaria que eles fizeram lá. Sim, senhor. Acho muito bem. Pronto. Está bem. Quanto ao Rio Bom Osso? Que consta que não esteve nessa atuação, porque tem sempre o rabo limpinho. Em 2003, ele lançou aquele que é para mim o melhor álbum da década. Já falei nisto. Aquele que é para mim o melhor álbum da década. De 1990? De 2000 a 2009 ou 10, ou o que quiserem. Em Portugal. Paulo. Chamado Concerto Acústico. Que na faixa número 4 do disco 2. Pois. Canta uma música que eu não conhecia, se calhar até foi... Ah, não conhecia. És tão burro. Não me estava a lembrar. Então, claro que conhecemos esta música do filme Jaime. Isto era a banda sonora, a música principal do... Ai, não me minto. Tu querias conceber os passarinhos. Voar como o sardela sobre os cintos. Agora tem que ser o sardela. É, o sardela é muito alto. Saber porque não se dão os casos. Tim, tim, tim. Mas isso já era um sonho. Pensei que vamos continuar. Pronto, e o Não Mintas que subiu de banda sonora. Canta, canta lá comigo este bocadinho. Outra vez. Tu querias perceber os passarinhos, o ar como o jardel sobre os centrais, saber porque não se dá os casulos, mas isso já eram sonhos a mais. Já estás contente? Não sei o que. Sim, estou contente. E não me mintas. Pois é. Eu queria ouvir. Sabes que é por acaso? Por acaso estava. Quando só eu ouvir a música mesmo. Disparas o meu mundo, meus queridos. À intervenção. Porque eu não estava a recordar-me da música. Já tinha a minha escolhida, mas não estava a recordar-me. Bom, uma razão para escolher a Não Me Mintas. A principal, e vamos outra vez fechar o capítulo do meu aniversário. Esta música sempre entrou no ouvido e quando eu tive a oportunidade. Quando eu tive a oportunidade de apresentar meia dúzia de músicas em palco com um agrupamento, todas elas portuguesas, tu estavas lá? Não estavas lá quando canto no Não Me Mintas, se calhar não. O Não Me Mintas entrou logo na lista, apesar da maioria da música. É que esta música é ré menor lá. Dava para dar outra vestimenta aqui e construir uma coisa de jeito. E então, a principal razão é que faz, na quarta, 3 anos, em que... Ele está a cheirar o... Está a cheirar o microfone, não é isso? Sim, continua. Ou ainda estás a cheirar o espetáculo do hipnotizador? 3 dias, para limpar aquilo. Continuando. Há 3 anos... Eu, no primeiro concerto que dei com um grupo e tal, esta foi uma das músicas, a terceira, se não me engano, ou a segunda. E por isso, se me faz lembrar o dia do meu aniversário, em semana de falar nisso, o Não Me Mitas seria a lógica. Não escolhi outra, a primeira ou a última desse concerto, porquê? Porque já passaram todos aqui. Já, o primeiro beijo já passou, o Alfama já passou, o Somos Livres já passou, e o Caraças, não é? O Caraças também já passou. Ah, eu não sou o único, logo na primeira emissão. Também eles também cantam essa música. Foi logo o primeiro, para abrir. Não sou o único, é a música com mais história na minha vida. Por isso é que também teve na primeira emissão do Escolho, na segunda. O filme Jaime, mais um motivo, é de 1999. Yeah. O Rui Veloso, para mim, é dos melhores artistas portugueses. E não é do Porto, mas foi para cá aos 3 meses a pé. E nós vamos. E o concerto acústico, sendo para mim o melhor álbum da década passada, vamos escutar um Não Me Mintas nesta versão, na versão do acústico. Não, é muito grande. Tenho quase 7 minutos. Vamos ouvir o original, se eu encontrar. Eu tenho. Tu tens o original? Tenho. Mesmo do Jaime? Pronto, sim. Então parece ser mais curto e vamos viajar até 999, até para não deixar muito a década de 90. Já deixámos um bocado, mas não interessa. Na Califórnia. E no MacGyver fomos até 80. Vamos até 1999, uma música para mim muito bela, que tem significado do aniversário e tal, e por ser o artista que é, e depois falam do Jardel, um Jardel, e no jogador hoje anda na terceira divisão brasileira. Não, o jogo não fica. É outro. Sério? Voar como o Jardel sobre os centrais. Pum, e a letra mais bem conseguida, mais uma vez, obra do senhor Carlos Monteiro, o Carlos T, para a maioria. Vamos embora. Rui Veloso, o original e não a versão do concerto acústico. Embora tenha sido a versão do concerto acústico que me inspirou para o tal festa de aniversário. Não me mintas, está bem? Nunca me mintas. Tá bem. E também podemos abordar aqui o tema, o título do tema, não é verdade? Sim. Mentira, não convém, não é verdade? É uma coisa muito feia. É bem. Tu nunca me mentes. Eu não. Nunca te minto não. E trazem um absinto. Eu queria unir as pedras desavindas, escoras do meu mundo movediço, aquelas duas pedras perfeitas e lindas, das quais eu nasci forte e inteiriço. Eu queria ter marra nesse cais, para quando o mar ameaça a minha proa. Queria vencer todos os vendavais, se erguem quando o dia diabo se assoa. Tu querias perceber os pássaros voar como um jardel sobre os centrais, saber porque dão seda os casulos, mas isso já eram sonhos a mais. Conta-me os teus truques e fintas, será que os Nikes fazem voar? Diz-me o que sabes. Não me mintas, ao menos em ti posso confiar. Agora diz-me o que aprendeste de tanto saltar muros e fronteiras. Olha para mim e vê como cresceste com a força bruta das trepadas. Deserto, cheio de culpas que não são minhas, e ainda que nada volta, bata certo, juro ganhar o jogo sem espinhas. Tu querias perceber os pássaros voar como um jardel sobre os centrais, saber porque dão seda os casulos, mas isso já eram sonhos a mais. Faz quem mais mente? Mente. Não. Não diz a verdade. Não. Jura. Ah. Quem mais jura, quem mais mente. Ah. Quem mais jura, quem mais mente. Não. Sim. Ah, sabes que por acaso estava a pensar em escolher uma música? Estava a pensar em escolher uma música que não vou escolher porque pronto, não é? Mas uma música que eu acho parte do álbum Gangster Mascarado. E ocorreu-me, mas um dia desde as mulheres da música, mas passa a referência. O Jura já não passou aqui. Olha, vai lá ver. Não sei onde é, tenho que abrir. Ah, tá bem, então lá. Parece um pio. Eu espero. Antena... Não conheço o Gangster Mascarado. Que escolhes. Fui lá, tem certo? Tem localizar. Estou lá. Ah. Jura. Não, não é, não tem. Não. Pronto, tinha nem. É que se eu tá tinha lógica. Tudo? Não, fez. Se eu tivesse. Tá. Se eu tivesse escolhido, também tinha lógica. Mais. Pronto. Mas eu decimo-me escolher uma música que acho que é faixa número 5. Neste caso, se educou perfeitamente. A música chama-se Guida, foste embora e eu não vi. Que é uma coisa que naturalmente pode acontecer. Aliás, aconteceu há 2 minutos. Pois, por isso é que eu estou a dizer. E foi a música. Pronto, agora lembrei do nome da música. Pronto. Eu acho mais Margarida, pum, pum, pum, Margarida, pum. Nome da flor, e me apaixonei, tum, tum, tum, tum. Apaixonei-me, tum, tum, tum, tum, tum. Continuando, vamos até ao Jura. E então, não, mas eu escolhi esta música, Jura, o tema então do Reveloso. Com a bomba, sempre em 97. É 99. Ah, é 99, sim. E porquê que eu sei que é 99? Porquê? Se não for, eles enganaram. Porque o Sol Música fez, no ano de 99, a eleição dos melhores vídeos portugueses. E lá constava um tema. Qual era o primeiro? Não sei. Pode ser de 98. O álbum Avenidas foi gravado em Londres. Isso eu não estou a ler, sei, porque eu não lembro de ter falado de Avenidas. Pronto. Eu também lá. Mas pode ser para ir no final de 98, não sei. Ou sim, usado em 99, o vídeo, não sei. Sei que esse vídeo... O álbum é 98. Final 98, exatamente. Sei que esse vídeo fazia parte... Faixa número 3. Sei que esse vídeo fazia parte do... Portanto, do... Já agora podes acrescentar aqui uma informação se quiseres, que é a música do tema Jaime, do tema do filme, faz parte do álbum de 20 anos do Revolver. E é a última faixa. Se não me engano, faz números números. Não, faz parte de um álbum que é antes, que não entrou só no 20 anos. Teve que entrar antes. Esta é a faixa número 3 do Avenidas, ah. Juro. E então digo-te que esta música, ela primeiro, há uma coisa que eu sempre... Que eu tenho saudades. Como é lógico, as pessoas... O tempo passa, as pessoas vão, né? Tenho saudades dos grandes momentos, dos grandes tempos do Rio Veloso. Agora, o tempo é o outro, não é? A idade passa por nós e tira-nos energias, tira... O Rio Veloso continua a ser... Discernimento. O Rio Veloso continua a ser um grande homem. Em termos de discernimento, ele ainda o mantém. Mas em termos de energia, como é lógico, não é? Já não vamos ouvir cantar com a mesma garra o lado do Lunar, não é? E o Chico Fininho! Já não digo tanto. O Chico Fininho já era lógico, não chegaria. Mas no lado do Lunar, quem espera eventualmente ouvir cantar com a mesma garra já não vai lá. O lado do Lunar é 95. É. Quando surgiu Não Há Estrelas no Céu, não é? Não é do mesmo modo. Acho que para mim hoje em janeiro está um filho do carvalho. O Nuno vai para o infantário e o pai vai para o trabalho. Se calhar é Domingos e Samurais. Tem. É uma grande música desse álbum. É Domingos e Samurais, faixa número 5, Não Há Estranhos no Céu. Que grande álbum esse. Por acaso não é muito grande, tem 22 músicas. Depois, por som das CDs. O Ourives Mestre João é um judeu sefardita. Mora com duas mulheres, nem mora. Que é? Isso é no Extremo São Lão? O nome da música? Não, é o Ourives Mestre João, acho que é assim que se chama. Não. Não, está no álbum de 1990. É este? Não sei como é que é o título. Não interessa, siga. Eu acho que é a faixa número 6. Twist é sedução. Não. Ou não é? Siga. Oh, que eu andei para cá chegar. Oh, há 6 meses sem me lavar. Siga. Pronto, a música é muito gira, por acaso. Diga. Pronto, depois é mais. Então vamos escolher esta música por estes dois motivos. Primeiro, tenho saudades. E algo que não volta, porque o tempo não volta atrás, né? Grandes momentos do Rio Veloso. Embora este jura, somos bem capazes de conseguir ouvi-lo cantar novamente. Com a mesma... Mas, pronto, ainda tenho saudades. O Rio Veloso é um grande cantor. E tenho saudades de duas coisas, aliás. Uma que me comove muito, que eu me vou aguentar, por isso é que eu vou falar nela, mas é uma coisa que me comove muito, que era o tempo em que eu conseguia, em que eu via, de alguma forma, nem que seja por cores, videoclipes. Eu adorava ver videoclipes. O Jura tinha uma cor predominante, que era o branco. Não era a parte branca, nem por coisa que se parecesse, mas tinha muita coisa branca. Era um videoclipe que eu gostava muito no branco, ou numa cor próxima ao branco. E era um videoclipe naturalmente muito parado, não é? Nada a ver, por exemplo, com videoclipes como o Kiss and the Sand of Shine de Jenga Boys. Então ele tinha uns flashes muito engraçados. E tinha uma cor predominante azul e vermelho, as cores predominantes. Mas mais até o azul. E então, aliás, o azul e o rosa eram as cores predominantes do videoclipe. Pronto. Mas esta não, esta era uma cor. E então eu gostava, porque eu lembro-me de muita coisa dos videoclipes e lembro-me especialmente desta, porque esta música tocou ao mesmo tempo, ou foi antes ou foi depois, de uma música que era Toda a gente sabe que te amo. Mum. Toda a gente sabe que sinto por ti. Toda a gente sabe que sim, menos tu. Acho que esta música não é original dele. Qual? É do Jura? Miguel. Não, é do Miguel Ângelo. Oh, que não pida. E a do Jurei. Já é o fim. Não, era de Miguel Ângelo. Era de Miguel Ângelo, foi o que eu disse. Que lançou o álbum Timidez em 1989. Que era o único álbum só até agora. Sim. Mais. Pronto, e eu realmente tenho tenho muitas saudades, e também tenho saudades, como é lógico, do Sol Música. Não... Pronto, tenho mesmo muitas saudades do Sol Música. Então, escolhi esta música porque é de 99, porque é do Rui Veloso e porque me traz à memória esses momentos quando eu vi videoclipes e também do Sol Música. Prontinão, estimados ouvintes. Estiveram aqui a ouvir a conversa, mas ele não disse o motivo principal da escolha. É que esta música faz lembrar a mesma série que passou na SIC, a partir de 2005, em que tinha mulheres nuas. E então era porque ele não via isso. E pois. A música inicial era essa e ele acompanhava sempre o Jura. Agora estás a falar nisso? Era ou não era? Pois. Ah, e agora estás a... Tenho uma vaga ideia, deixa cá ver. Não, eu nunca vi essa... Não esquece, eu tinha mulheres nuas. Não sabias, não? Ah, sério, tinha mulheres nuas. Mas tinha homens também. Na SIC. Mas sim, que... Mulheres nuas. Novela, a partir da meia-noite, 11h30. Só se eu escolher, tinha escolhido por causa da novela, porque foi a amiga de Figueira Cachal Rodrigo que me indicou para ver e eu fiquei depois a ver essa novela. Era meia-noite só. Eu pensei que fosse uma novela. Era a partir da meia-noite, minutos e tal, às vezes meia-noite e tal. E repetiu há pouco tempo assim com mulher. Eu pensei que fosse aquelas novelas que dá ao final da tarde, antes de estar aos jornais. Tu não lembras-te os riscos? Não. Lembro. Lembro na 2. Não, mas lembra-se da série ou lembra-se só assim, não, do nome? Não, lembra-se assim do nome. Então, vai-te embora. Bem, antes de fechar, vamos voltar à revista Gina, porque... Sim. Eu digo este nome, Gina. E faz... faz, lembra... faz rir, hein? Bom, o mesmo casal, isto, estamos no período pós-25 de Abril e o estrondo da... Muitas, uma delas ainda hoje é um grande sucesso, a Maria. Sim. Mas a Gina era mais culta. Sei lá, tinha mais ilustrações. A revista Gina. O mesmo casal, o Dobcado. Sim. Já antes dos ouvidos, o homem estava a olhar. Oh Maria, vamos experimentar uma coisa que está aqui na revista. O que há? Não sei, diz que é o 69. E ela, ah, isso custa muito. Não sei, vamos plantar. E como é que se faz? Olha, eu estou a vir-me assim, começo-me assim a virar ao contrário. Oh, e ela, ai, então, desculpa. Bem, eu começo a virar-me ao contrário. Oh, e ela, desculpa, sou eu. Isto pela revista tem que me pôr de sempre cá a virar. Ai, então, como é? Oh, Maria, desculpa, fiz em querer. Olha, já não quero. Então, nem começámos. Ah, é que se ainda faltam 66, vai me custar muito. Na emissão de hoje, escutamos na primeira melodia. Canção número 1. Qual foi? Já não me lembro. Intérprete. E foi eu que escolhi. Ah, For No Bonds e WhatsApp na 2. Após, agora podias deixar de dizer o nome de coisa, não? Demoras muito. Foram os Duran Duran e Ordinary World. E na canção número 3, os Phantom Planet com California. Na 4, qual foi? MacGyver. Na canção número 5, o Rui Veloso, com o nome Mintas. E na 6, o Audiencio, que é o mesmo, com a Jura. Agora... Jura! Está na altura. Caiu-me tudo. Lembra-se do outro? Eu sou preguiçosa, Rita. Eu sou preguiçosa. Juro. Olha, caiu-me tudo agora. Isto para explicar o quê? As 6 piadinhas que eu deixei aqui, uma em cada intervenção e esta da revista Gina, foram todas contadas pelo Hermano José num espetáculo que eu fui ver no domingo ao Teatro da Bandeira. E para mim, aquele homem continua a ser o artista dos artistas. Muito completo. E ele sozinho, durante quase 2 horas em palco, era mesmo só ele. Com a guitarra, o órgão, mais uma ou duas coisinhas. Nunca se perdeu, e não tem propriamente o telemóvel à frente, não tem indicação nenhuma. Nunca se perdeu e consegue interagir com a plateia e tal, e saber onde está. Muita categoria. É bom. Prontos. Agora está tudo dito. Está bem. Então, olha. Vamos-nos embora. Ah, sabes que eu lembro de uma coisa da Revista Maria. Rápida. Da Revista Maria. Dormi com uma almofada, estou a gravar. Não, que era... Que era... Opinião de, qual é que era a diferença entre uma mulher e um homem a dar opinião na revista Maria? Ah, não sei o que eu... Citação, uma rapariga. Escreve para a revista Maria e conta. Eu fui para uma discoteca à noite. Houve um rapaz que me pediu para fazer sexo com ele. E eu fiz. Mas não sei se fiz bem, se fiz mal. que eu devia ter feito? Oh. Já vou. E diz a opinião da mulher. Pois é, cara leitora, devia ter esperado mais tempo. Ah, opa, devia ter esperado mais tempo. Porque realmente fazer assim sexo logo na primeira vez que sai com um rapaz que não se conhece é muito arriscado. Pronto, ou seja, eu acho que fez mal, devia ter esperado mais tempo. O conselho do homem. Cara leitora, de facto fez mal. De facto fez mal em ter feito sexo com ele logo da primeira vez que ele pediu. Devia ter feito antes. Pronto. E esta é a diferença. É com esta lição de muita cultura e esclarecimento para os ouvintes que fechamos a emissão 81. Quem sabe para a semana será 82. Eu prometi que ia ser deprimente. No dia 21 de Abril, cá estará o Oscar Anigno com 3 escolhas musicais e 1000 caralhadas responderá, adivinhem só, com 3 escolhas musicais. Com 6 músicas faz este programa, com 7 dedos se diz a palavra mãe. Vamos embora. Vamos embora. Que isto não é vida para estar assim. Já está sol agora. Ah, já? Então não vês? Não tinha reparado para casa, não. Por acaso não tinha reparado. E agora? Vês? Também não. Oh. Estou a falar a sério. Está bem, pronto. Despede-te lá que eu já me despedi. E depois para a semana pedes outra vez. Tá bem. Então, despeço-me. Desejo aos demais ouvintes a condição de uma ótima noite. Porque já deve ser. Já. Por acaso não. 8 horas não tem sido. É quase noite, pronto. Tá. Uma boa quase noite. Uma boa quase noite. Uma final de tarde. Daqui a bocado o Carlos está a ver o Benfica a perder contra o Gil. A ganhar contra o Gil. Já falamos melhor. Já. Essa parte do deprimento já é para ser fora do programa. E pronto. Então vamos. Ah, agora sim. Agora sim. Já vejo o sol. Está muito diferente. Vamos um bocado para casa. Está igualzinho. A sério? É. Parece mais forte. Por acaso. Bom, então vamos embora. Desejo a todos um bom final de tarde, um bom princípio de noite na companhia da Rádio Antena Web. Sigam-nos no Facebook, em facebook.com/Rádio Antena Web. E gostem de nós. Boa noite. Até para a semana. Agora expirou hora zero na parte final. Ah, está bem. Então, boa noite, até para a semana. Olha, é verdade. Era o que eu estava a pensar. Dizer. E para hoje, já convidaste as mesmas da semana passada? Aquilo da festa que falamos. Esta semana convidei outras duas. Mas tu não convidaste a gorda? Oh, mas a gorda está doente. Oh, que caraças. Hoje que eu queria a gorda. Sabes que na semana passada, sabes quando estás com uma gorda, tu fechas os olhos, faz conta que comes nada, dá-te a sensação de serem muitas. É, eu não é? Pois, quando eu estás sei, com. Eu sei. Mesmo aquelas 250 quilos. É, não, mas a gorda está doente. Está com gripe. Hoje é só com magrinhas, então. Hoje é com a Gina e com a Maria. Ai, que fixe. Ah, não. Acabou é muito para ensinar, né? Por acaso. Vamos embora. Vamos embora. Vamos curtir, é isso. Vamos. Vamos matar aí. Vamos. Vais ter uma aventura dessas que acontecem numa altura e depois se desvanecem sem lembrança boa ou má, e por isso mesmo se esquecem. Jura que se tiver vais contar uma mentira com cuidado e com ternura. Vais fazer uma pintura com uma tinta qualquer, que ciúme é queimador.